quem trai. Nesse bonde vem, nesse bonde vem, nesse bonde quem vai. Só não cola quem trai. Nesse bonde vem, vem, nesse bonde vem, nesse bonde quem vai. Só não cola quem trai. Nesse bonde vem, nesse bonde vem, nesse bonde quem vai. Só não cola quem trai. Nesse bonde vem, vem, nesse bonde vem, vem, nesse bonde. São várias treta, mano, no mundo tá louco. Tô junto com os parceiro e boladão com os baba-ovo. Tá de bolo, salve é pouco, não seguro o desenrolo. Amizade vale ouro, não convém seu papo torto. Onda braba, tudo é pouco, atolado até o pescoço. Foi cobrar, vai ainda que é troco, não firma no olho no olho. Cê não fala nada, cê tá na minha área, seu moço. Fica de quebrada, canalha que passa sufoco. Observando e ligado com sangue no olho. E não adianta chorar lá no pé do caboclo. O bonde do bem que não vai, o ar não diga que não vem. Se for de verdade o parceiro não trapela a nota de 100. Do bonde do bem que não vai, depois não diga que não vem. Se for de verdade parceiro cê chega nesse com a gente bonde quem vai. Só não cola quem trai. Nesse bonde vem, nesse bonde vem, nesse bonde. City, cheio de bandido hype. Você é o foda, dropa a droga da moda. Vai, pensa que eu brinco, pensa que eu brinco, pensa que eu pico. Vai, vacila pra ver, fica sem cordão. Os pivete não brinca. Nativa de 6 às 6 no calçadão. Nativo é raça ruim. Tá brabo de entrar na mente. Você quer fumar bagulho, mas nunca cola com a gente. Na moral não quero ser um mal, mas geral ganhou a visão. Você pode até ser real, mas tem que entender que outros nesse também são. Nesse bonde quem vai, só não cola quem trai. Nesse bonde vem, nesse bonde vem, nesse bonde quem vai. Só não cola quem trai. Nesse bonde vem, vem, nesse bonde vem, nesse bonde quem vai. Só não cola quem trai. Nesse bonde vem, nesse bonde vem, nesse bonde quem vai. Só não cola quem trai. Nesse bonde vem, vem, nesse bonde vem, vem, nesse bonde. Onde os falsos gela, treme, não se atreve pisar. Pula na favela, é quente, sente, não se passa. Se ficar naquela, o medo entregue, o bicho pega. Conforma pesado, se o conceito for de H. Sob o justo sol, o mundo é injusto, a vida não, irmão. Vários irmãos, em vários lugares, uma só missão. O tipo lei da física, ação e reação. Envolve matemática, multiplicação e adição. Nesse bonde quem vai, só não cola quem trai. Nesse bonde vem, nesse bonde vem.